A sua rádio, onde você estiver. Só Deus sabe o que eu sofri e fiz para chegar até aqui. Rafaela Lopes Silva. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Dizem que a força está com ela. Um programa feito pra mulher. Mais homem que homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, Tríplice Fronteira. Estamos aqui na Transamérica sem sofrimento, com muita alegria para te encontrar todos os sábados e elevar a sua manhã com um espaço exclusivamente feminino nas ondas do rádio. Sou Joyce Possamay Busanello e, como de costume, estamos com as melhores especialistas em suas áreas. Então, tem alguma dúvida, alguma sugestão? Participe! Para isso, relembre os nossos contatos. WhatsApp 45 88 28 28 28, fanpage Transamérica Foz, telefone 45 3028 2828. O bate-papo ao vivo de hoje é sobre as atividades da ACORREFOS, Associação dos Corredores de Rua de Foz do Iguaçu. E a representante que está aqui hoje para conversar conosco nessa manhã é Nice Garcia. Ela ocupa a função de presidente interina. Nice é casada e tem 3 filhos. Um deles, por sinal, é atleta. Bom dia, Nice! Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Muito bem, ouvintes. Então, querem participar do nosso bate-papo, fazer alguma perguntinha para a Nice ou mandar algum recado? Participa com a gente, não fica de fora. Até porque muitos de nós já vimos o pessoal da ACORREFOS andando pelas ruas da cidade. Então, interaja conosco pelo WhatsApp, pelo Face ou pelo telefone. Mas antes da nossa entrevista, vamos de música? E para isso, escutaremos a história da nossa cantora do dia, que, ouvintes, hoje é Luca. Mulheres Transamérica, cantora do dia. Luciana Karina Santos de Lima, ou apenas Luca, começou aos 7 anos de idade tocando violão. Iniciou sua carreira profissional com 16 anos, onde se apresentava em barzinhos nas noites no Rio Grande do Sul, quando ainda era conhecida como Luciana Lima. Assim chegou ao Festival Planeta Atlântida, um dos mais importantes do cenário musical nacional. Luca também aprendeu piano e teoria musical, além de integrar vários projetos musicais, como o coral Arep, nos 2 anos em que morou no Paraguai. Após uma pausa na carreira, devido ao nascimento da sua primeira filha, Luca retornou ao seu segundo álbum, Sem Resposta, cujo primeiro single, também chamado Sem Resposta, ficou entre uma das músicas mais tocadas nas rádios. Recentemente, Luca lançou seu novo projeto especial acústico, divulgando uma série de vídeos no YouTube, onde interpreta canções de sucesso e novas versões de músicas que marcaram sua carreira. De mãos atadas, de pés descalços, com você meu mundo andava de pernas pro ar. Sempre armada, segui seus passos, atei seus braços pra você não me abandonar. Só nem lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar. Aceitei os meus erros, me reinventei e virei. ouvimos a canção Tô Nem Aí de Luca. E agora vamos de entrevista. Mulheres Transamérica. Mulher Entrevista. Nice, toda instituição tem uma história. Conta pra nós como surgiu a Correfós. Bem, a Correfós surgiu em 2005. Os primeiros fundadores foi o seu Otair, seu Raimundo Ramos dos Santos, seu João Tavares, que até hoje está junto com a gente, nos ajudando, seu Carlos Fernandes e mais alguns integrantes do Paraguai. Se uniram e eles acharam que seria bom fazer uma associação que pudesse acolher os corredores de rua e lutar pelos direitos e correr atrás de eventos na cidade também. E hoje, quantos associados fazem parte então da Correfós, já que tem aí mais de 15 anos de história? Nós temos entre 640 associados. Na verdade, a Correfós, ela tem um número muito grande de pessoas que passam por ela também. Uhum. Muitas pessoas começam na corrida, outras pessoas desistem, mudam-se, né? E assim, mas temos 640 associados inscritos, nem todos são ativos, né? Entendo. Você disse que a Correfós surgiu com a proposta de poder ofertar eventos e organizar a questão das corridas. Então, conta pra nós quais são os objetivos da associação, além desses dois que você citou, e que tipo de trabalho vocês têm construído na cidade desde então? A Correfós, ela trabalha como apoio nas corridas. Nós divulgamos, a Correfós, a sede da associação, serve como um ponto físico de inscrições para Foz do Iguaçu e para a região, inclusive Paraguai, Argentina e outras regiões de perto de Foz do Iguaçu. Nós não organizamos corrida, a única corrida que nós organizamos é a Corrida Solidária da Correfós, que tem como objetivo arrecadação de alimentos. Esse ano, nós estaremos também organizando a Corrida do Papai Noel. Olha que legal! Que é também com fins beneficentes, né? Arrecadação de alimentos. E assim, nós damos o suporte e fazemos uma representatividade do atleta na região, né? Legal! A Corrida Solidária acontece em que época do ano? A Corrida Solidária acontece sempre no feriado de Corpus Christi, uhum, perto do feriado de Corpus Christi. E sempre tem uma taxa de inscrição que serve para manutenção mesmo, para kit, por causa que a Correfós, ela como é uma associação, a mensalidade baixinha, uhum, então assim, nós precisamos de ajuda da comunidade. Sim. E assim, a entrega de alimentos, sempre tem três entidades beneficentes já pré-escolhidas, uhum, a qual nós ajudamos. E a do Papai Noel está programada para quando? A Corrida do Papai Noel está programada para o dia 4 de dezembro. Olha, e como que o pessoal que tem interesse em participar ou unicamente doar é possível? É possível, sim. Uhum. Estaremos divulgando, né, preparando material e assim, quando chegar um pouquinho mais perto, a gente já vai estar podendo começar a efetivar os trabalhos. Exatamente. Né? Mas, ouvinte, se você tem interesse em ajudar ou participar da corrida, já fique atento, porque daí quando o material da Correfós estiver pronto, eles vão divulgar e você já vai lembrar: ah, eu ouvi no Mulheres Transamérica sobre essa corrida, sobre essa proposta. E participem lá com o pessoal da Correfós. Nice, você estava comentando, né, que a associação, ela tem uma mensalidade. E assim, é interessante as pessoas saberem que toda organização, por mais que ela não seja uma ONG ou não seja federal, ela custa, né? Porque tem pessoas que trabalham ali. Por mais que, por exemplo, sim, você seja voluntária, tem pessoas que não, que investem o tempo ali na condição de trabalho. Aí tem água, tem luz, sim, tem toda uma estrutura que precisa ser organizada. Isso. Eu entendo que existe a mensalidade para custear isso, mas caso existam pessoas ou empresas que tenham, que gostem da proposta da Correfós e queiram colaborar com vocês, como que é possível isso dentro da estrutura daí da instituição, como ela é privada, mas sem fins lucrativos, como que isso pode funcionar? Então, a Correfós não tem uma sede própria, né? Como nós pagamos aluguel, temos a nossa funcionária, a RIM também, e aquelas contas normais que precisa da estrutura, né? Enfim. Uhum. E nós temos parceiros que nos ajudam, empresas que nos ajudam mensalmente para custear essas despesas. E quais são essas empresas? Vamos falar delas aqui para poder homenagear elas também. Nós temos a Miami Bike, uhum, a Pomari, a Premier, Chicão Parafuso, Pneucar, Instelpa, Eldorado, Américo Vancher também. Temos apoiadores, que são duas academias que o associado ele recebe desconto. Né? Uhum. Associado com mensalidade de dia, tem desconto na academia, um bom desconto, que é Academia Plena Forma e Academia Imagem. Que legal. Nisso, então, antes da gente continuar o nosso bate-papo, a gente vai ouvir mais uma música de Luca. Ok. Vamos então, ouvintes de Porta Aberta. Mulheres Transamérica. Transamérica. Caso você queira voltar, América. Missy, os participantes, você estava, né, comentando antes de ouvirmos a música, que eles têm o acesso à academia com valor diferenciado, vocês não organizam, mas fomentam as atividades, dão o apoio que as pessoas precisam para poder se engajar nas atividades de atletismo na rua. Então, vamos pensar um pouquinho mais no indivíduo que faz parte da associação. Uhum. Quais são os benefícios que ele tem, como que ele é atendido, que uma pessoa que procura a Correfós para se vincular, para se associar, que ele vai ter, que ele vai encontrar ali? Ou até mesmo uma pessoa que nunca correu, mas tem esse desejo e gostaria de se envolver com esse tipo de atividade física. Então, bem importante isso, porque às vezes as pessoas pensam da seguinte maneira: eu gostaria de correr, mas eu nem caminho. Uhum. E aí, assim, a gente convida sempre as pessoas para participarem da Correfós, e porque nós temos os nossos treinos diários. Nós temos uma turminha que treina terças e quintas, 6 horas da manhã. E já é aquela turminha mais forte, assim, que treina para maratona e para os atletas mais fortes. Vão correr mesmo. Isso, e nós temos os treinos para iniciantes, né, que é segundas, quartas e sextas, às 19 horas. A pessoa que não corre, que quer iniciar uma atividade física, ela pode vir participar, ela não precisa ser associada, ela é convidada a participar dos treinos, e se assim ela quiser se associar, aí é da vontade dela. Mas assim, sempre vai ter uma pessoa acompanhando. Então, assim, o associado, ele vem por amor. Ele vem por amor à atividade física, ou amor à corrida de rua. E nós, como somos um grupo, nós temos um grupo de WhatsApp da Correfós. Uhum. Um incentiva o outro, um ajuda o outro. E assim, a gente dá muita força, sabe? Temos histórias incríveis de superação. O associado, ele tem, além do desconto nas academias, nós temos... Nesses parceiros, Pomar e Miami Bike, nós temos também os nossos descontos. Tem toda uma estrutura, exatamente, então, para poder ofertar às pessoas que se envolvem. Isso. Repete, então, para as nossas ouvintes, né, os horários que o pessoal se encontra para poder correr junto. Para iniciantes. Isso. Iniciantes, segundas, quartas e sextas, às 19 horas. O encontro é ali na Pousada Coati, em frente ao shopping. Ah! Um local bem, bem, sim, bom para todo mundo. Sim, bem central também. Isso. E existe alguma preocupação, assim, no sentido dessas pessoas que procuram a Correfós e querem se envolver na atividade, com a questão da saúde? Porque sempre que a gente vai pensar no início de uma atividade, a gente também precisa pensar que tipo de condições físicas a gente, sim, tem para se envolver com aquela atividade. A Correfós faz algum tipo de orientação ou tem algum tipo de exigência? Nós temos profissionais que são associados também, uhum, e que nós indicamos, né? Ah, legal! Isso, então assim, como no grupo existem vários tipos de profissionais, uhum, personal trainer, nutricionista, fisioterapeuta, osteopata, então assim... Essas pessoas, elas já dão um descontinho, assim, para quem quer participar. E a gente... O interessante é que a pessoa procure um médico. Sim. E veja, né, se tá tudo bem, tá tudo certinho, se pode começar uma atividade física. Enfim. Sabe, eu não sei se isso acontece com as ouvintes, mas sempre que, uhum, eu vou correr, por eu não saber respirar, né? Porque a gente tem a diferença da respiração, sim, pelo diafragma, sim, e pulmonar. É claro que a gente precisa focar numa respiração pelo diafragma, uhum, mas a gente, sei lá, deixou de ser esperto enquanto foi crescendo e esqueceu como respira pelo diafragma. Então, assim, sempre que eu vou correr, eu acabo sentindo muita dor, uhum, nas costas de forçar a respiração. Justamente por não saber respirar, entende? E daí fica aquela dor totalmente, uhum, incômoda, né? Assim, às vezes não é nem a perna que dói, mas é o organismo fatigado, assim, sem conseguir respirar, sim, né? Uhum. E o interessante de poder pensar na corrida, e por isso eu tava falando do preparo, uhum, é de como que a gente vai lidando com essas coisas, de que a gente também precisa conhecer o nosso corpo para se envolver numa atividade. Essa questão da respiração, toda essa dor acontece com outras pessoas ou é só comigo? Acontece. O problema é assim, que a pessoa, ela não tá caminhando, mas ela já quer sair correndo. Verdade. Então, assim, primeiramente, pra quem tá começando, começar com uma caminhada devagar, uma meia horinha por dia, e aí vai aumentando o tempo. Uma hora de caminhada por dia durante um bom tempo, e aí depois começar a acelerar o passo até chegar no trotinho, que aí a respiração ela já vai estar começando a ser trabalhada, ela já vai estar, o corpo já vai estar recebendo melhor até começar a correr, até ter condições. Exatamente. De correr. Então, isso. Ouvintes, prestem atenção às dicas que a Anice deu, viu? Não vão fazer que nem eu querer sair correndo. É poder caminhar, ter uma rotina de caminhada, daí você vai aumentando os passos até poder chegar no tempo ali de fazer a corridinha, né? O trote, pra daí depois se aventurar a correr. Já nós continuamos o nosso bate-papo e pra isso então nós vamos ouvir a música de Luca chamada Difícil Pra Você. Mulheres Transamérica. Transamérica. What's up? Long time no see, baby. You look richer than ever, sweetie. Whoa. Yo. What's up? Luca, come on. Muito bom te ver por aqui. O acaso agiu com razão. Um dia eu vi você partir, deixando em minha sombra de um não. Pois agora veja você, coisas que eu custei a entender. Sofri por não te corresponder. Te devolvo a culpa e não. Girl, would you mind if we have a little chat now? Forget the past and talk something new. Agora sim, saber um pouco mais. First of all, you let me say how sorry I am, yeah. Not letting you, baby, leave your way. Cause now I can see your way, ease a joy. Please, yeah, let me come in now just to make you happy. I promise never just to make you cry, Let me call me, baby. Just one more chance, yeah. Muito bom te ver por aqui. O acaso agiu com razão. Um dia eu vi você partir, deixando em minha sombra de não. Agora veja você, coisas que eu custei a entender. Sofri por não te corresponder. Te devolvo a culpa e não. Agora sim, saber um pouco mais de mim. Sem perceber, estou mais em mim do que em você. Sei o porquê. Fazer. Tô gozando muito, não tem mais ninguém pra me prender. Transamérica. Ouvintes do Mulheres Transamérica, antes de voltarmos ao nosso bate-papo ao vivo com a presidente interina da Correfós, Nice Garcia, quero lembrá-las de que a sua participação em nosso programa é sempre importante. Estamos esperando sua participação. Então, ó, vão lá os nossos contatos. WhatsApp 45 88 28 28 28, fanpage Transamérica Foz, e o telefone é 45 30 28 28 28. Hoje no quadro Grandes Mulheres da História, falaremos da medalhista de ouro no judô para o Brasil, Rafaela Lopes Silva. Mulheres Transamérica. Grandes Mulheres da História. Rafaela Lopes Silva, nascida em 1992, é atleta da Seleção Brasileira de Judô, titular da categoria 57 quilos e terceiro sargento da Marinha do Brasil. A história da judoca, que seleciona títulos importantes, começa em 1997, quando tinha 5 anos de idade. Rafaela morava na comunidade carente Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, e começou a participar do judô na Associação de Moradores do Bairro. Aos 8 anos, chegou ao Instituto Recreação, projeto do medalhista olímpico Flávio Canto, e aonde treina até hoje. Rafaela encontrou o experiente Geraldo Bernardes, seu técnico e um dos maiores incentivadores. E é claro, o sucesso não demorou a chegar. Em 2008, aos 16 anos, a carioca ganhou seu primeiro título de expressão em Bangkok, na Tailândia. Foi campeã mundial júnior. No final do mesmo ano, Rafaela entrou para a Seleção Brasileira de Judô Adulta. Em 2009, conseguiu para seu primeiro mundial adulto em Roterdã, na Holanda, e terminou a competição em quinto lugar. Em 2013, no Rio de Janeiro, Rafaela fez história ao se tornar a primeira brasileira campeã mundial de judô. E nas Olimpíadas do Rio 2016, Rafaela venceu a atleta de Mongólia, conquistando a medalha de ouro. Mulheres Transamérica. Aquela flor que você me deu, um dia vai murchar. O meu amuleto é o sol, mas também preciso de ar. Deixa eu te levar. Oh, Transamérica. Ouvimos a música Céu de Diamantes. Então vamos lá, pessoal, continuando a nossa entrevista. Nice, você comentou no bloco anterior de que existiam histórias de superação dentro das experiências dos participantes. Quais são as idades dos participantes e que tipo de história você poderia dividir com a gente? Então, nós temos desde 18 anos de idade, um menino de 18 anos de idade, até uma senhora de 74 anos de idade, a Dona Maria Esther. Olha que legal, um beijo, Dona Maria Esther. Corre meia maratona, uma força incrível, assim, nós temos os nossos velhinhos, que nós dizemos. Né? Que legal. Então, assim, é bem bacana por causa daquela vitalidade, daquela alegria toda que a atividade física traz, né? Essa semana teve a corrida da integração dentro da Itaipu, que existe há todos os anos, e temos um dos nossos atletas lá, o Rudy Eduardo. Ele pesava 135 quilos, hoje ele pesa 60 quilos. Olha! E ele tirou o grande vencedor, que já tinha 4 anos, né? E o Rudy, esse ano, conquistou a medalha. Parabéns! E, assim, entre outras pessoas que, a partir do momento que tiveram uma outra modo de vida, que começaram a correr, e a alimentação também mudou. Então, assim, é bem interessante quando a gente consegue participar disso. Eu corria, né? Eu também corria há 2 anos atrás por motivo de saúde. Eu tive que parar de correr. Mas em nenhum momento eu me afastei do grupo, exatamente pela energia e por tudo aquilo que eles passam pra mim, né? Uhum. Então, assim, pra mim também o fato de eu estar ali é um motivo para mim voltar também a correr depois que eu melhorar. Claro, é porque vira uma cumplicidade. Exatamente. Vira uma grande família. Uhum. Cria-se toda uma intimidade, né? O clima de corrida também é uma festa. É uma alegria sempre. Bom, nessa questão de superação, como eu sou psicóloga, eu acabo correndo sempre um pouquinho para a questão emocional, né? Muitas pessoas se envolvem com o esporte justamente por ter algum conflito, ter alguma dor, e o esporte, por liberar serotonina e todas as outras necessidades do corpo, então, assim, isso mexe com as pessoas. Existem histórias de superação emocional onde a pessoa, ela tinha um sofrimento muito grande e foi se juntar com a equipe, e o esporte e todo esse carinho do grupo ajudou a pessoa a sair de uma situação, às vezes, de um fundo de poço ou de uma perca muito grande? Sim, nós temos casos de pessoas que já tiveram depressão e começaram a correr, e hoje em dia, assim, a corrida deixou tudo para trás. É interessante a gente observar os atletas antes da largada de uma corrida, aquela felicidade, o pessoal tirando foto. O pessoal da Correfós gosta muito de foto. Ah, que legal! E, assim, quando termina a corrida, também a mesma coisa, aquela festa. E, assim, não tem como a pessoa ficar tristinha. A gente está sempre junto, a gente dá força um pro outro. E existe mesmo essa coisa de pessoa esquecer no momento que ela tá correndo, esquece de tudo e é só alegria. Uhum. E você falando aí, né, do final da corrida, me lembrei que sempre no final da corrida tem um banquete de frutas, né? É lindo de ver, assim, as mesas, toda a preparação que tem para daí os atletas poderem se hidratar depois da corrida, sim, né? Então, a fruta, ela tem uma importância muito grande nessa reposição depois da corrida. Fala um pouquinho disso pra gente, Nice. Então, é o cuidado sempre muito grande com a hidratação, né? Uhum. A hidratação dos atletas, até mesmo nos treinos, a Correfós, quando nós fazemos longão, nós levamos as frutas também, né? O que é o longão? Longão é quando o pessoal tá se preparando para a maratona. Ah. Corre mais de 20 quilômetros. Às vezes tem uns que treinam 35 quilômetros, uhum, e a gente vai dar aquele apoio. Que e legal. A fruta, é, a banana, a melancia, que é o que o corredor gosta bastante, uhum, é, o bolo, a gente leva bolo. Olha, bolo pode. Bolo pode. E assim, para o pessoal é, repor aquela energia que gastou, bem interessante assim. É, depois de uma hora de corrida, é importante a pessoa não tomar só água. Uhum. É importante ela também tomar o isotônico, o gel, né? Bom, ouvintes, então, ó, vocês estão podendo escutar as propostas da Correfós, vocês estão podendo escutar a Anice dizendo de que ele é um pessoal familiar, onde as pessoas se envolvem, um colabora com o outro, um incentiva o outro. Então, se você tem uma questão com falta de peso, excesso de peso, alegria demais, alegria de menos, a Correfós é o lugar certinho pra você. Porque ali você vai encontrar um espaço onde você vai ser acolhido, independente de você correr pouquinho ou correr um montão. Ali vai ter sempre um grupo onde você pode ser inserido naquilo que é uma necessidade sua. Antes da gente, então, poder ir para a finalização do programa, vamos ouvir a música Marmelade. Mulheres Transamérica. Vamos de dica de paisagismo com Yáscara Bressolin. Dicas de paisagismo. Mulheres Transamérica. A nossa dica de paisagismo é a camélia, ou camélia japônica. Como diz o seu nome científico, ela é originária do Japão, China e até a Coreia. São arbustos grandes ou até árvores pequenas, com altura variando entre 1,5 metro até 6 metros. São plantas lenhosas e com folhas brilhantes, coriáceas e denteadas. As flores, elas são apicais, solitárias e grandes, e se formam no outono e inverno. Por isso da nossa escolha hoje das camélias, né? Então são plantas, ainda que a gente está falando sobre as plantas que florescem no inverno. As suas cores são variadas, desde brancas, vermelhas, róseas e até bicolores, com muitas hibridações disponíveis também no mercado. Podem ser flores simples ou dobradas. A camélia pode ser cultivada nos jardins como planta isolada ou até em grupos, tanto a pleno sol como à meia sombra. São plantas de clima temperado, mas principalmente as brancas toleram climas quentes, como os nossos daqui. Elas gostam de bastante água e devem ser irrigadas em abundância no nosso verão, principalmente porque o nosso verão é muito quente realmente. Ela prefere solos mais ácidos e, por isso, deve-se acrescentar ao solo sulfato de ferro ou sulfato de alumínio uma vez ao ano. Uma curiosidade da camélia é que ela é usada muito nos florais de Minas, como camele, se chama camele. E a sua essência permite-nos conexões com os nossos níveis mais internos, despertando sentimentos de amor por todos os seres e também pela natureza. Sentimentos de unidade com o nosso universo. Desperta para a oração e para a busca dos valores divinos. Antigamente, era considerada uma planta mágica, por evocar os anjos e nos prepara principalmente para o perdão, tão necessário para vivermos em harmonia neste mundo conturbado. Então, um final de semana de muita paz e harmonia a todas as mulheres maravilhosas da Transamérica. Inclusive, procurem uma camélia para, quem sabe, harmonizar a sua vida também. Um abraço a todos. Mulheres Transamérica. Mas o que faço? Eu já fumei América. Nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas antes de nos despedirmos da nossa convidada e de vocês ouvintes, eu gostaria de convidá-las a escutar e participar do nosso próximo encontro. Teremos a presença de Carol Ramalho. Ela estará cantando ao vivo no nosso programa e falará da experiência vivida no quadro Iluminados, no programa do Faustão. Nice, queremos agradecer a sua participação, o nosso bate-papo foi muito gostoso, obrigada por todas as informações que você nos passou. Gostaria de pedir que você pudesse deixar uma mensagem final para as nossas ouvintes, para que daí então a gente feche o programa de hoje e que você possa falar como que as ouvintes podem procurar vocês. Onde elas te encontram? O prazer foi meu, muito obrigado pelo espaço que vocês, pelo convite, né? O espaço também. E eu gostaria de dizer que a Correfó está de braços abertos para quem quiser aproveitar para fazer uma atividade física. Gostaria de convidar para todos para sair daquela zoninha de conforto que às vezes a gente costuma ficar. E vem até a Correfó, venham, vem caminhar com a gente, vem correr com a gente. Enfim, é muito bom, recebemos a todos. Nosso número de telefone é 3523-6890. O pessoal pode nos encontrar na rua Rui Barbosa, 2144, bairro Maracanã. E a página no Face, qual é? A Correfós, Associação de Corredores, curtam nossa página para ter as nossas informações. Então, quiser fazer alguma pergunta lá na página, a gente vai estar respondendo. Enfim. Legal. E quando tiver a programação da atividade da Corrida do Papai Noel, pode contar com o nosso apoio. Obrigada. Porque as nossas ouvintes são muito, muito fiéis e nós contamos com a ajuda de todo mundo. Tá bom? Que bacana. Quero mandar, então, um super beijo às ouvintes que participaram conosco no nosso último programa. Regiane do Lindóia e seu pai Sebastião. Nilda Marques do Jardim América. Raquel da Vila C e a Esther Santos do Jardim São Paulo. Gente, eu não sou locutora, então faltou a sabedoria para entender o que era o JSP. Mas, ó, Esther, tô te mandando um mega beijo. Desculpa, foi uma falha, mas você tá dentro do meu coração. Sobre psicóloga Joyce Possamay Busanello. Hoje eu fico por aqui e nos falamos no próximo encontro junto com a Carol Ramalho. Se você perdeu algum dos programas Mulheres Transamérica, não se preocupe. Sábado que vem tem mais. Mas os links dos nossos programas estão disponíveis em nosso site www.transamericafoz.com.br. Siga agora na sua Transamérica Foz 104.5 com Guilherme Wojtkowski no programa Front. Tchau, tchau. Você ouviu aqui no 104.5 Mulheres Transamérica.